coração, tenha fé. Acredite em você. Pra vencer, tem que ter muita disposição. Tenha fé. Acredite em você. Acreditava mais, eu fui e acreditei. Vi várias pedras no caminho, mas eu superei. Vim pra vencer na vida, não pra querer fama. Felicidade não é sinônimo de ter uma grana. Eu quero muito mais que notas em papéis. Vim pra orgulhar meus pais, sorriso em decibéis. Levar um pouco de esperança pros moleque. Fazer minha mãe sorrir ao falar, meu filho faz um rap. Juntei com os meus parceiros e fiz ele jurar. Se esse é o nosso sonho, vamos fazer virar. Por mais que pareça impossível, a situação, a dificuldade só aumenta a nossa visão. Tá tudo claro agora, eu já consigo ver a luz no fim do túnel, pra mim e pra você. Você consegue ver? Essa é a sua hora. Pois nunca é tarde pra você reescrever sua história. Pra vencer, tem que ter muita disposição. Tenha fé, acredite em você. Pra vencer, tem que ter. Fiz meu caminho até aqui, e não é agora que eu vou desistir. Eu já abri a mão de tudo pra poder investir. E tô ligado, tem um monte pra me ver cair. Mas dei meu sangue nesse sonho, então segura aí. Então vai com calma aí, você não pode rir. Não foi tapinha nas minhas costas que me fez subir. Não põe a culpa em dinheiro não. Já passei fome nessa vida pra poder gravar um som. A fé são duas letras que podem salvar uma vida. Viver em abundância ou vê-la interrompida. E acreditar no que não está aqui. Tipo vento, você não vê, mas pode sentir. Sente a paz que refrigera a tua alma. Tudo no tempo de Deus, então calma. Que o mundo é louco pra te derrubar. Mas você vai chegar, mas você vai chegar. Pra vencer, tem que ter muita disposição. Tenha fé, acredite em você. Pra vencer, tem que ter. Acredite em você. As portas fechadas são águas passadas. Não me fizeram desistir. Minha caminhada na mesma estrada. Rumo ao que me faz feliz. Pra vencer, tem que ter muita disposição. Tenha fé, acredite em você. Pra vencer, tem que ter muita disposição. Tenha fé, acredite em você. Acredite em você.